Olá. Se nós fôssemos pensar nas necessidades básicas de uma igreja que está começando, uma igreja jovem, o que a gente poderia colocar como lista? Bom, tem várias coisas, e nesses casos, não convém que a gente use a imaginação ou use qualquer sistema inventado aí para outras finalidades, né? Os homens podem ter muitas coisas inventadas para começar um negócio, para começar qualquer tipo de atividade, mas quando se trata de igreja, o assunto, evidentemente, ele tem que ser buscado na palavra de Deus. E é claro que existem as diferenças, as peculiaridades entre cada lugar, entre cada começo de trabalho. Mas a gente poderia dizer que existem algumas coisas em comum e a gente vai juntando essas peças. E no caso aqui da nossa igreja que a gente está estudando, né, a igreja de Tessalônica e a carta, mais especificamente a gente está estudando a carta, né, a carta que Paulo escreveu, a primeira carta aos Tessalonicenses. A gente está falando aqui de uma igreja realmente jovem e com algumas necessidades especiais, porém necessidades que se aplicam a outras igrejas jovens. Nós podemos dizer tranquilamente que essas necessidades elas também se aplicam a qualquer igreja. Veja que não é uma lista exaustiva, uma lista completa. Mas nós temos aqui alguns exemplos de coisas importantes a que o apóstolo Paulo estava atento e que a gente deve, portanto, verificar essas coisas, pensar um pouco sobre elas. Nós sabemos que os grupos de convertidos, ou seja, as igrejas que iam se formando, significavam muito para o apóstolo Paulo. Ele tinha uma verdadeira ligação assim forte com esses trabalhos. Ele tinha anseios, ele pensava muito sobre o que estaria acontecendo nas igrejas o tempo todo. E esse significado a gente inclusive viu no início dessa carta, né? Quanto que, por exemplo, a igreja de Tessalônica significava para ele. Ele fala ali que eles eram a sua coroa, né? Eram a sua glória. Então veja que importância que isso tinha na vida do apóstolo. E claro que ele pensa nas necessidades da igreja. Estava pensando nisso o tempo todo. E ele expressa nessa passagem que nós vamos ver hoje esses pontos, ou seja, essas necessidades. Nós estamos então hoje no capítulo 3. O capítulo 3 é relativamente curto, é um capítulo curtinho, e ele tem um assunto só, ele não tem aqui uma divisão de assuntos, portanto, a gente vai olhar o capítulo inteiro nessa passagem. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Por isso, ou seja, por conta de todo esse louvor que ele tinha em relação à igreja, o que eles significavam para ele, né? É importante a gente fazer essa ligação aqui. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor Jesus faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês, que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Necessidades de uma igreja jovem, nós podemos perceber essas necessidades aqui, nessas linhas, e vamos ver que são necessidades de qualquer igreja, na verdade, qualquer igreja verdadeira, bem entendido. E Paulo começa aqui mostrando que uma igreja necessita de trabalho sacrificial. Uma igreja precisa disso, precisa de pessoas que trabalhem, e trabalhem não apenas de modo profissional, não apenas para ter um crachá com um cargo, para ter uma aparência, para ter um ofício, colocar ali alguns diplomas na parede, ter um gabinete, etc. Mas ter efetivamente uma disposição sacrificial. Veja, Paulo, ele está aqui, o nosso contexto, né? Ele tá olhando. Veja, quando ele se refere a esses fatos aqui, evidentemente são fatos que antecedem a escrita da carta, né? Claro, lógico. Mas veja, o que está acontecendo? Existe uma perseguição em curso, uma perseguição ao apóstolo Paulo. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Paulo saiu de Tessalônica debaixo de perseguição e continuou sendo perseguido ali em Beréia, teve que ir para Atenas. E o fato é que essa perseguição ela acabou repercutindo nos próprios tessalonicenses. Afinal, eles são as pessoas que se identificaram com o Evangelho, com Jesus, como a gente já viu, e agora eles estão realmente debaixo de tudo isso. Antes que Paulo enviasse Timóteo para lá, Paulo estava realmente preocupado. Como será que eles estão suportando isso? Ele sabia. E, aliás, ele até os tinha prevenido, falou: olha, vocês sabem o que vem agora, né? Sabem que agora vem a perseguição para mim, ela vai continuar, e agora para vocês também. E ele está pensando: como será que eles estão reagindo a isso? O que será que isso vai causar na vida deles? Afinal, vem aí o tentador, e o tentador, claro, ele está falando aqui de Satanás, está falando do diabo aqui. Ele usa o termo tentador justamente no sentido de alguém que desvia as pessoas, se aproveita dessas tribulações, dessas perseguições, para incutir na cabeça das pessoas que elas entraram num barco furado, de que elas apostaram as suas vidas num investimento errado, de que elas cometeram um equívoco. De que a fé em Jesus é um erro, de que seguir Jesus é algo que só vai trazer problemas para eles. Olha só a situação de Paulo, olha o que esse infeliz está passando. Todo esse quadro podia não tirar a salvação deles, não tirar a fé deles, mas podia sim tornar os tessalonicenses improdutivos, atrapalhar o seu crescimento espiritual como indivíduos e como igreja. Com isso que Paulo realmente estava preocupado e por isso ele envia alguém da sua mais alta confiança, alguém que significou um custo muito grande aqui. Veja, você está aqui no primeiro século com todas as dificuldades que essas viagens tinham. Paulo ele se ajustou aqui, ajustou o seu trabalho, um trabalho de equipe, como a gente sabe. Ele primeiro, lá na sua primeira viagem, tinha aquela equipe, né? Barnabé, tinha ali João Marcos, depois não mais, agora ele tem Silas, agora ele tem Timóteo com ele. Mas ele teve que abrir mão de Timóteo. Ele diz: olha, não estava suportando mais essa dúvida, essa inquietação, e acabei abrindo mão de Timóteo, dessa pessoa que me é tão importante. E Timóteo, por outro lado, também teve que pagar o seu preço, teve que pagar o preço de ir sozinho, agora retornar, talvez com Silas, aqui há hipóteses aí, mas o fato é que ele. É alguém que ele não é um apóstolo, né? Ele vai com algumas incumbências e responsabilidades muito importantes. E é aqui que Paulo vê quais as necessidades que Timóteo deveria cumprir. Primeira necessidade que ele fala aqui é de ânimo. Eles precisavam de ânimo, ânimo para continuar, ânimo para perceberem que tudo aquilo fazia parte, tudo aquilo, toda essa perseguição, toda essa situação adversa que eles estavam passando, tudo isso fazia parte do contexto, fazia parte do plano de Deus, fazia parte de haver se identificado com o Evangelho, com Jesus Cristo. Eles não poderiam, por conta disso, jogar fora as suas convicções ou abrandar as suas convicções. Desistir de caminhar e de seguir em frente nas coisas de Deus, nas coisas da palavra de Deus, de investir no seu trabalho, eles precisavam ser animados. Outra coisa que eles precisavam, segundo Paulo aqui, de fortalecimento. Timóteo foi enviado lá para animá-los e também para fortalecer a fé deles. A fé precisava ser fortalecida. A gente vê, até já comentamos aqui, sobre essa necessidade que existe. A fé, ela por si só, ela não só ela é consistente, como ela é totalmente invulnerável a ser perdida, a ser anulada. A fé não vai acontecer nada disso com ela, mas a fé, ela pode ser enfraquecida no que diz respeito a nós, a nossa natureza pecaminosa, a maneira como nós reagimos às coisas, a maneira como nós percebemos aquilo que nos acontece. A fé precisava ser fortalecida, a fé deles precisava ser fortalecida. E veja, como é que eles iam ser animados e como é que eles iam ser fortalecidos? Precisava de alguém confiável, alguém competente nas escrituras, alguém apto a usar a palavra de Deus para fazer essas coisas. Não é com autoajuda, não é com frases de efeito, não é com gritos e pulos no púlpito, não é com seja qualquer que seja, qualquer que for o artifício, contar histórias muito interessantes ali, lições de vida baseados em pessoas, a não ser que sejam fatos bíblicos, né, personagens bíblicos, mas usando a Escritura como fonte de ânimo, como fonte de fortalecimento para a fé. E Timóteo era alguém assim. Timóteo era, como Paulo descreve aqui, irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Ele deveria ir lá para fortalecer, para dar ânimo na fé, para que ninguém fosse abalado pelas tribulações, como Paulo diz aqui, versículos 2 e 3. E ele disse, né, no 4, né, vocês já tinham sido prevenidos, e isso realmente, realmente aconteceu. E o que ele temia, que tudo se desvanecesse. Então, além disso, Paulo menciona aqui que eles precisavam de uma avaliação. Ele enviou Timóteo para lá para fazer essas coisas, mas também para observar, para ouvir. Veja que o papel de um líder aqui não é só falar, mas também de ouvir. Não é apenas um alto-falante, né? Não é apenas um som que se repete ali e não tem ouvidos. Não, era alguém que precisava conhecer a situação, como ela estava lá em Tessalônica. Qual era o estado espiritual dos irmãos? Qual era a temperatura espiritual deles? E para isso precisa não apenas ter ouvidos, mas ter discernimento para fazer avaliações corretas, avaliações que se baseiem em critérios bíblicos para entender até que ponto alguém poderia só estar um pouco confuso ou um pouco temeroso, se a sua confiança estava realmente em Cristo ou não, que tipo de influência as pessoas poderiam já estar recebendo, como as acusações contra Paulo estavam chegando aos ouvidos dessas pessoas. Precisava de tudo isso, e Timóteo foi alguém designado. Ele foi lá, teve um custo, mas ele foi. Quando ele retornou, o que isso resultou? Resultou nessas coisas que a gente vê no início da carta. Paulo, com grande alegria, ele repete aqui que a sua alegria despertou nele um louvor tão grande, um louvor tão imenso, tão poderoso, que ele não tinha palavras. Ele achava que o seu louvor jamais seria suficiente, a sua gratidão a Deus por perceber aqueles resultados, por perceber aquilo que estava acontecendo de positivo, como eles de fato estavam firmados, eles não tinham sido seduzidos. Se foram, eles reagiram com firmeza a essa sedução do inimigo de os desviar da verdade. Eles estavam firmes. E Paulo fala que isso trouxe vida para ele, isso deu vida. Veja que interessante, né? A vida dele ligada à vida deles, dos Tessalonicenses. Ele foi renovado, ele estava lá preocupado, estava lá orando, estava lá pensando em como as coisas poderiam estar. Quando Timóteo o encontrou, depois dessa viagem, né? Que estava combinado de eles se encontrarem lá adiante. Depois que Timóteo o encontrou e trouxe essas boas notícias, a alegria dele transbordou, ele ficou muito contente. Tudo isso por quê? Porque igrejas têm necessidades. Igrejas jovens têm necessidades bem particulares, mas de certa forma são necessidades que toda igreja tem. Qual é a igreja que não precisa de ânimo, que não precisa de fortalecimento, que não precisa de uma boa avaliação, que foram as tarefas de Timóteo aqui? Agora, é importante é que os líderes eles tenham um interesse fundamentado, focado no progresso espiritual dos convertidos, não em outras coisas. O progresso das pessoas, o seu verdadeiro estado espiritual, como eles estão. Nisso Paulo estava focado, nisso Timóteo estava focado. E não apenas com pensamento, mas com disposição para agir e agir sacrificialmente, no caso aqui. Além disso, uma igreja necessita não só do trabalho humano, ela precisa do trabalho humano. Deus quis que fosse assim. Deus não estabeleceu que as coisas aconteceriam automaticamente. Ele planejou que as coisas fossem feitas, que elas acontecessem, dando instrumentalidade aos homens para as coisas serem feitas pelos seus servos, pelos seus vasos. Mas o fato é que nada vai acontecer se não houver a sua ação sobrenatural, ação que vai além do natural, ação que ultrapassa o que o homem pode fazer, o que o homem é capaz, por mais que ele se sacrifique, por mais que ele por mais que ele tenha boas ideias, boas intenções, por mais que ele seja um bom planejador, todas as capacidades que ele tiver, nada vai acontecer sem a ação de Deus. Uma igreja necessita de trabalho sacrificial, mas necessita também de ação sobrenatural. Paulo fala aqui que ele persistiu em oração. Ele persistia em oração, oração constante pelos Tessalonicenses. E se você olhar bem, você vai perceber que a sua oração estava concentrada na ação de Deus, para que Deus agisse, para que Deus atuasse. E quais eram quais eram os tópicos, quais eram os pontos que estavam ali presentes nessas orações de Paulo? Primeiro, para que Deus provesse a visita tão desejada. Ele queria vê-los o mais breve possível, mas ele, como ele disse já anteriormente, ele havia sido impedido, enfrentou obstáculos e ele sabia, ele tinha plena consciência de que Deus podia, a seu tempo e do seu modo, remover qualquer obstáculo. E as palavras que Paulo usa aqui, elas têm a ver com um curso livre, né? Um caminho desimpedido. Deus pode fazer isso. Deus pode desimpedir os caminhos. Deus pode favorecer os empreendimentos humanos. Ele pode abrir as portas. Ele pode favorecer a locomoção de missionários, de pastores, de líderes de um modo geral. Favorecer com que os trabalhos eles floresçam, com que eles cheguem ao seu ponto. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que ele tinha que esperar, mas ele estava orando para que Deus o fizesse, para que Deus abrisse a porta, para que Deus ajudasse, o ajudasse a vê-los novamente, porque ele entendia que faltavam coisas ainda, como ele diz aqui, para que se completasse aquilo que faltava. Não é que tivesse algo defeituoso, mas ele entendia que tinha mais. Tinha algo nessa construção que precisava ser acrescentado. Isso dependia de tempo. Paulo sabia que o crescimento espiritual ele não é você estabelece uma vez uma série de postulados ali. Ok, a pessoa aprendeu, estudou aquele manualzinho, está pronta para tudo. Não, precisa ir construindo, precisa ir somando. E ele entendia que isso, grande parte dessa tarefa estava nos seus ombros. Ele era um apóstolo, ele tinha consciência do que cabia a ele realizar. Ele entendia que era importante. E a gente sabe que isso acabou se tornando possível mais tarde. Além disso, Paulo também contava que Deus promovesse o crescimento deles. Em que área? No amor. Interessante, porque ele já disse que ele entendia que o amor estava presente ali. O amor estava presente assim como a fé. Mas assim como a fé, o amor também precisa de crescimento. Ele está lá. Ele foi incutido por Deus no coração dos crentes. Ele foi colocado ali. Ele foi comprovado ali. Mas ele precisa crescer. Ele precisa se desenvolver. Os relacionamentos precisam estar constantemente sendo aperfeiçoados, e Paulo orava por isso, porque ele sabia a importância que era uma igreja que exerce a verdadeira comunhão, uma igreja que se ama, onde os irmãos têm verdadeiro amor uns pelos outros. E ele sabia, Paulo tinha plena consciência de que sempre há barreiras a serem vencidas, sempre há algo mais que precisa ser feito para que essa comunhão, esse amor estejam realmente florescendo. Ele diz, não só esse amor específico, esse amor, claro que é um amor próprio entre irmãos, mas que esse amor transbordasse em relação a todas as pessoas, ou seja, esse amor ele pudesse ser visto, percebido pelos demais e, de certa forma, o crente também vai ter um amor, não o mesmo amor que ele tem pelos irmãos, mas ele vai ter um amor pelas pessoas que o rodeiam de modo a testemunhar, de modo a demonstrar quem Deus é na sua vida. E também, além de prover a visita, além de promover esse crescimento, Paulo orava para que Deus produzisse neles a santidade. E é bem interessante porque quando a gente olha, e aqui não, a gente não pode ver como nada, né? A gente nunca pode ver nenhum tema bíblico de forma isolada. Nós temos que sempre ter a visão geral daquilo que a Bíblia trata. nos seus assuntos, nos seus temas. E o tema da santidade não é exceção à regra. Nós precisamos perceber como a Bíblia coloca essas coisas. Então, de modo resumido, nós sabemos que a palavra de Deus, ela afirma que aquele que é justificado por causa da sua fé em Jesus Cristo, ele também é santificado. Tem muitas passagens que falam a esse respeito. Ele já é santificado, ou seja, ele já é separado. Deus o separa ali, Deus o tira das trevas para a luz, Deus o move de uma posição para outra. Ele tem uma santificação que a gente chama de posicional. Ele é santo. Nós somos santos aos olhos de Deus. E seremos santos de um modo absoluto. Seremos realmente santos quando, ao partir desta vida, nosso encontro com Jesus, que Paulo, inclusive, antecipa aqui nessa passagem, ele fala do encontro com Jesus, essa irrepreensibilidade, seremos irrepreensíveis, seremos absolutamente santos. Embora, aos olhos de Deus, nós já sejamos santos, há uma santidade ainda a ser alcançada, ou seja, a nossa glorificação, ou quando o pecado não fizer mais parte da nossa vida, nós não tivermos pecado e não estivermos mais na presença do pecado. Santidade. Santidade de fato, santidade plena. Enquanto isso, entre essas duas pontas, entre essas duas realidades, a santidade que a gente chama de experimental, que é onde nós estamos agora. Estamos num processo de santificação, onde lutamos. Lutamos com a nossa natureza pecaminosa, lutamos com as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas fragilidades, as tentações, as provações. E ao mesmo tempo somos santificados a cada dia. Deus age no nosso coração, ele age por meio da palavra, ele age por meio das circunstâncias, ele age nos santificando, nos aperfeiçoando, nos transformando. O que obviamente tem que estar sempre no nosso coração é que já temos algo tão importante, que é sermos santos, sermos chamados santos e lá na frente sabermos com toda certeza que vamos ser plenamente santificados. Portanto, a gente olha, a gente tem essa visão dupla, né, em dupla perspectiva, que deve nos animar e nos impulsionar a uma vida condizente, a uma vida que agrade realmente ao Senhor. Por isso que Paulo fala: eu oro por isso, eu oro para que tudo isso esteja acontecendo na vida de vocês. E vocês sejam assim, quando chegar o dia, tudo se confirme e essa santidade plena seja confirmada na presença do Senhor Jesus. Essa é uma necessidade absoluta de uma igreja, a ação de Deus. Se Deus não agir, as coisas podem até acontecer, mas podem acontecer pelas mãos humanas, pode-se obter resultados, mas não serão os resultados que vem da parte de Deus. Muita coisa pode e acontece por aí, como nós sabemos. Tem muitas coisas acontecendo e, entre aspas, prosperando, prosperando num sentido, claro, mas a questão é: Deus está agindo, é Deus que está fazendo, é Deus que está promovendo os acontecimentos. É Deus que está promovendo o crescimento das pessoas em amor, é Deus que está produzindo uma verdadeira santidade ali. As pessoas estão dependendo de Deus, nesse sentido, elas estão orando, elas pedem por essas coisas. Bom, o fato é que nós precisamos também dessas coisas. Para isso, em primeiro lugar, consciência. Consciência sobre as verdadeiras necessidades da igreja. A igreja onde congregamos, quais são as suas necessidades? Nós temos um entendimento, pelo menos básico, a respeito disso? Nós temos consciência das bênçãos que a nossa igreja, a igreja onde congregamos, ela já tem Nós nos alegramos com isso, isso produz o nosso louvor, isso desperta a nossa adoração a Deus. Olhar para o lado e ver irmãos em crescimento, irmãos que se amam, irmãos que produzem coisas para Deus, que agradam a Deus com as suas vidas, isso desperta o nosso louvor, a nossa adoração. Por outro lado, qual é a nossa disposição para nos envolvermos nessas necessidades? Como nós olhamos? Nós estamos dispostos a sacrificar uma pequena coisa que seja do nosso tempo para poder favorecer, para poder beneficiar a igreja de alguma forma? Como temos feito isso? Precisamos avaliar, precisamos olhar para a vida de Paulo, para a vida de Timóteo, e ver como eles agiram, que tipo de interesse eles tinham pelos irmãos. Por fim, qual tem sido a nossa disposição para orar? Quanto temos orado especificamente pela igreja, especificamente pelos irmãos? Quando eu falo igreja, eu falo do grupo onde congregamos, onde cada um de nós congrega. É bem verdade que aqui no nosso caso há uma duplicidade, né? Mas tudo bem. Os grupos, então, vamos colocar assim, onde congregamos, mas também por outras igrejas, igrejas que reconhecemos como igrejas de verdade, igrejas que onde tem ali irmãos verdadeiros. Mas pensando em primeiro lugar, a igreja onde estamos, com a dependência que nós temos de que Deus faça as coisas, o que nós temos pedido, que tipo de coisa nós pedimos pela igreja como grupo, pelos irmãos como grupo de salvos, de justificados em Jesus. Que a nossa vida seja voltada para esses interesses, os interesses da igreja, as suas necessidades. As necessidades básicas não são só essas, mas que ao menos essas que a gente viu hoje, elas sejam alvo da nossa atenção e do nosso interesse, da nossa oração, do nosso envolvimento. Que Deus nos ajude nisso, Deus te abençoe, tenha uma boa semana.